esquecer, mas não consigo ficar guardado na mente. Grandes amigos que por engano se foram, infelizmente a gente não tem como fazer o tempo voltar atrás. Ter vocês de volta agora seria bom demais, mas a vida nos prega peça, eu não consigo entender por que vocês se foram, por que isso foi acontecer. Não tem explicação, eu fico pensando, mas não adianta. São tantos que se vão, não penso saudade na mente, lembrança de vidas resumidas por causa de balas perdidas. Deixar espaço vazio no grande livro da vida, no qual o autor escreve certo, foi linhas tortas. E isso muito ajuda a família, ajuda amigos nessas horas. Mas quero que saiba, amigos, que tudo não foi em vão. Sua passagem na terra deixou mais que uma grande lição. Terminaram na terra a primeira missão e partiram pra cima, para mais tarde voltar com o objetivo da próxima vida. Eu sei que estão como um anjo agora olhando por nós. Nos momentos difíceis às vezes até ouço sua voz. Fico confuso, minha mente parece uma torre de Babel. Não sei se perdi amigos da terra ou ganhei anjos do céu. Não tem explicação, eu fico pensando, mas não adianta. Sentados que se vão, não penso saudade na mente, lembrança de pessoas humildes que residiam na periferia, onde felizmente há violência crescia. E vocês foram algumas vítimas da criminalidade. Pessoas armadas pensam que são homens, na real sou covarde. Bola perdida, não tem rumo, é um tiro certeiro, matando pessoas de humilde de bem. Não, não, não é pesadelo. Isso já aconteceu com alguns amigos da infância, que foi criado na periferia com a gente desde criança. Agora eu peço a Deus para que ele os protejam, e onde estiver, amigo, espero que estejam no céu, em paz. Saudade demais no céu. Espero que estejam em paz. Saudade demais no céu, em paz. Saudade demais no céu. Espero que estejam em paz. Saudade demais. Saudade demais, a lágrima cai, eu não consigo conter. E fico me perguntando por que isso foi acontecer. Será que está escrito no livro da vida assim que vai ser? Por que será que teve que acontecer justo com você? Eu fico sempre questionando, meu Deus, por quê? Mas são respostas que eu sei que eu nunca vou obter. Não tem explicação, eu fico pensando, mas não adianta. São tantos que se vão, no peito saudade na mente, lembrança. Em 95 tiraram a vida do Carlinho na avenida, deixando no peito de muitas pessoas uma enorme ferida. Considerado por muitos humilde sangue bom, no peito saudade na mente, lembrança. São tantos que se vão, vidas resumidas por causa de balas perdidas. Deixaram um espaço vazio no grande livro da vida. O destino nos traiu, ninguém imaginava. A Valéria estava sentada em frente à sua casa, mas uma bala perdida, o caminho da vida dela cruzou. E para a eternidade, ao lado de Deus, ela a levou. Era abril de 98, a dor é forte, tem que suportar. Porque meu Deus da vida, para logo tirá-la. Não tem explicação, eu fico pensando, mas não adianta. Sentados que se vão, no peito saudade na mente, lembrança. Da madrugada de sábado, no Avelino, mataram o Nino. Sei que está no céu olhando pelos amigos também. Mataram o Diego no Simeone, na porta da sua casa. Eu não sei se perdemos amigos ou se ganhamos anjos da guarda. Eu agradeço a Deus por ter conhecido vocês, e espero que comecemos tudo junto outra vez. Foi bom, grandes amigos, conhecer vocês. Só tenho que agradecer, e assim eu sigo em frente, trilhando meu caminho com vocês em minha mente. O show da vida continua, mas espero que a gente no ciclo da vida se encontre outra vez. Mas não é um sonho, é uma necessidade. Paz, justiça, liberdade e igualdade. No céu, em paz. Saudade demais, saudade demais. No céu.